agora mais uma edição do Espelho Mágico. A seguir, não perca Amor Sem Limites. A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Estamos com algum atraso nesta nossa edição e por isso pedimos desculpa, porque nós falhamos consigo. Mas, de qualquer forma, temos para lhe compensar música. E para além da música, damos-lhe também a oportunidade de entrar sozinho no mundo só seu, para que você possa ser você mesmo. Então, vamos dedicar-nos ao sonho, relaxamento, vamos passar ao outro lado do espelho. E convido a ir agora ao Jardim do Éden com Sarah Brightman. É a primeira voz desta noite. E Sarah Brightman traz-nos a oportunidade de ouvir um daqueles temas que já não se ouvem há alguns anos. Logo depois, trar-lhe-ei a leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo, quinta parte. Vamos então à música. Até já. My enemy. Depois de Sarah Brightman, ficamos com Enya, que nos trouxe Ebodei. Vamos agora à leitura do livro de Louise L. Hay, quinta parte, Eu Consigo. Esta é a parte áudio. Saiba que tem a oportunidade de seguir este livro por escrito. Aqui nós oferecemos a parte áudio. Fica então com a quinta parte do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Vamos agora falar acerca da criatividade. Você nunca poderá expressar-se de forma criativa dizendo ou pensando que é desajeitado. Se você disser, eu não tenho criatividade, então essa afirmação será verdadeira para si enquanto continuar a usá-la. Se a abandonar, ficará surpreendido e maravilhado. Você está ligado ao fluxo de energia criativa do universo. Alguns poderão expressar-se de forma mais criativa do que outros, mas toda a gente pode ser criativa. Criamos as nossas vidas todos os dias. Cada um de nós tem competências e talentos únicos. Infelizmente, muitos de nós fomos criados por adultos bem-intencionados que reprimiam essa criatividade quando éramos crianças. Eu tive uma professora que me disse uma vez que eu não era capaz de dançar por ser demasiado alta. Disseram a um amigo meu que ele não sabia desenhar porque tinha desenhado a árvore errada. É tudo tão estúpido. Mas nós éramos crianças obedientes e acreditávamos nas mensagens. Agora podemos ir para além delas. Outra suposição falsa é a de que é preciso ser-se um artista para se ser criativo. Essa é apenas uma forma de criatividade e existem muitas outras. Você está a criar cada momento da sua vida, desde a criação mais comum e banal de células novas no seu organismo, até às suas respostas emocionais, ao seu emprego atual, à sua conta bancária, às suas relações com os seus amigos e às suas próprias atitudes em relação a si mesmo. Tudo isso é criatividade. Além disso, você pode ser muito bom a fazer a cama, a cozinhar comida deliciosa, pode fazer o seu trabalho de forma criativa, pode ser um artista na jardinagem ou pode ser criativo nas formas como é amável para com os outros. Estas são algumas das muitas formas de nos expressarmos criativamente. Independentemente da forma que escolha, quererá sentir-se satisfeito e profundamente realizado com tudo o que faz. Você é divinamente guiado pelo Espírito a toda a hora. Saiba que o Espírito não comete erros. Quando há um forte desejo em si de expressar ou criar alguma coisa, saiba que esse sentimento é um descontentamento divino. O seu desejo é o seu apelo. E independentemente de qual seja, se você o seguir, será guiado, protegido e o sucesso será garantido. Quando um objetivo ou caminho é colocado perante si, você tem a escolha entre confiar e deixar as coisas acontecerem ou permanecer preso no medo. Confiar na perfeição que existe em si é o segredo. Eu sei que pode ser assustador. Toda a gente tem medo de alguma coisa, mas você pode tentar. Lembre-se de que o universo o ama e quer que você seja bem-sucedido em tudo o que faz. Você está a expressar-se criativamente em todos os momentos, todos os dias. Sabendo isso, você pode agora abandonar quaisquer crenças mentais falsas de que não é criativo e avançar com todos os projetos que surjam na sua mente. Nunca cometa o erro de pensar que é demasiado velho para fazer uma coisa. A minha própria vida só começou a ter sentido por volta dos 40 anos, quando comecei a ensinar. Aos 50 anos de idade, fundei a minha editora numa escala muito pequena. Aos 55, aventurei-me no mundo dos computadores, tendo aulas, superando o meu medo deles. Aos 60 anos, comecei o meu primeiro jardim e tornei-me uma agricultora ávida de produtos orgânicos que cultiva os seus próprios alimentos. Aos 70 anos, entrei para um curso de arte para crianças. Alguns anos mais tarde, mudei totalmente a minha caligrafia. Fui inspirada pela autora Vimala Rogers, que escreveu Your Handwriting Can Change Your Life. A sua caligrafia pode mudar a sua vida. Aos 75 anos, finalizei um curso de arte para adultos e comecei a vender os meus quadros. O meu professor de pintura quer que aprenda escultura a seguir e, recentemente, comecei a fazer yoga. Adoro aprender coisas que nunca experimentei antes. Quem sabe o que vou fazer no futuro? O que eu sei é que vou fazer as minhas afirmações e expressar uma nova criatividade até ao dia em que deixar este planeta. Se houver um projeto específico no qual queira trabalhar ou se apenas quer ser mais criativo de um modo geral, pode usar algumas das afirmações que se seguem e use-as alegremente à medida que exprime a sua criatividade num milhão de projetos diferentes. Afirmações positivas para expressar criatividade. Eu abandono toda a resistência a expressar totalmente a minha criatividade. Eu estou sempre ligado à minha fonte criativa. Eu crio com facilidade e sem esforço quando deixo os meus pensamentos surgirem do centro de amor do meu próprio coração. Eu faço algo novo, ou pelo menos diferente, todos os dias. Há bastante tempo e oportunidades para a expressão criativa em qualquer área que eu escolha. A minha família apoia-me totalmente na realização dos meus sonhos. Todos os meus projetos criativos me trazem uma grande satisfação. Eu sei que posso criar milagres na minha vida. Eu sinto-me bem expressando-me em todo tipo de formas criativas. Eu sou único, especial, criativo e maravilhoso. Eu dirijo os meus talentos criativos para a música, a arte, dança, escrita, tudo o que me dá prazer. O segredo da criatividade é saber que o meu pensamento cria a minha experiência. Eu uso este segredo em todas as áreas da minha vida. Eu penso claramente e expresso-me com facilidade. Eu estou a aprender a ser mais criativo todos os dias. O meu emprego permite-me expressar os meus talentos e competências e eu alegro-me com este emprego. O meu potencial é ilimitado. Eu estou a descobrir talentos que não sabia que tinha. A minha criatividade inata surpreende-me e alegra-me. Eu estou seguro e sinto-me realizado em tudo o que faço. Os meus talentos estão sempre a ser necessários e os meus dons únicos são apreciados pelos que me rodeiam. A vida nunca é parada, estagnada ou desinteressante, porque cada momento é sempre novo e fresco. O meu coração é o centro do meu poder. Eu sigo o meu coração. Eu sou uma expressão alegre e criativa da vida. As ideias vêm até mim facilmente e sem esforço. Por hoje vamos embora, mas prometemos voltar na próxima semana para mais um Espelho Mágico. Na próxima semana trar-lhe-ei mais uma parte do livro de Louise L. Hay para continuar a ler. Eu consigo. Espero, contudo, que este livro esteja a ser para si uma fonte de inspiração para uma melhor vida, para o ajudar mais um pouco a conviver não só nesta sociedade como consigo mesmo. Vamos terminar com dois temas e um deles chama-se Mystic Dreams e é de Lorena McKennett. É a voz que irá ouvir nos próximos minutos. Eu espero que seja do seu agrado. Logo depois fica com Blackmore's Nightfire. Duas músicas diferentes, mas especiais para esta noite, que espero eu seja especial para si. O Espelho Mágico volta na próxima semana. Eu sou a Joana e foi um prazer estar aqui consigo. Até à próxima semana. Fique bem. Boa noite. Love. that's locked within the book of secrets. I long for the knowledge of a sage. On the hills, the fires burn at midnight. Superstition made the air. Sparks fly as the fires burn at midnight. Stars are out and magic is here. The stars. And they whispered as they shone. And it was from that very instant I knew I would never be alone. While I